céu e o sol se encarregam de azular as águas da atalaia, maré mansa pela praia. Jeremias nos traz peixes pro jantar. Pelo rio que corre sobre pedras, gaivotas seguem os barcos na esperança de seu pão. E o quebra-mar se abrindo ao vento pra imensidão das águas. Traz no braço o certo a direção. Corações e bravos argonautas vão compondo pelas pautas dos mares ares novos de verão. Natureza esculpiu em pedra bico de papagaio como um totem guardião. Caverna do morcego traz também o seu segredo. Uma doce escuridão.